você ouve, você se liga. Aqui, Sobradinho, ZYK 306, a Rádio 1110 do Centro Serra. Abençoa, Senhor, meus amigos e minhas amigas e dá-lhes a paz. E agora, pela Rádio Sobradinho, momento de fé. Oferecimento, escritório de contabilidade e registros de firmas de Marli Miller Calheiro. Posto Ipiranga, Mede Fórmulas, farmácias de manipulação Arroio do Tigre, Belfactos Corretora de Seguros e loja Segredo da Economia, a gigante do 10. Que faz bem, abençoa, Senhor, meus amigos e minhas amigas. Posto Ipiranga, o posto do seu Jaci. Combustíveis com procedência, o que garante controle total de qualidade. No posto do seu Jaci, você também encontra loja de conveniências, lavagem e lubrificação. Posto Ipiranga e transporte de cargas. O posto do seu Jaci. Há mais de 50 anos, uma referência em Sobradinho, aqui ao lado da Igreja Matriz. Cristãos acolheu Maria, sua mãe ensinava: segue meu filho, esse povo de Deus.